perdida. Mil razões. Abri a pé meus caminhos, sei onde quero chegar. Meu velho sempre me disse, falta uma pra estourar. Atrás do sonho eu fui, isso não dá pra negar. Se fiz certo ou errado, não deu pra controlar. Com o mundo em meus ombros, difícil não tombar. Perdi a conta de quantas vezes eu tive que levantar. Calejado das quedas, cicatrizes de guerra. As punições são severas pra quem parar de sonhar. Com postura e audácia me destaquei entre os leão, defendendo com minha alma tudo que acredito. Fui fiel aos meus princípios, fiel pelo que eu sinto. Talvez seja por isso que ainda acredito. Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva. Mil razões, minhas canções. Mil razões, minhas canções. Mil razões, minhas canções. Eu tenho pra te contar. Mil razões, minhas canções. Mil razões, minhas canções. Mil razões, minhas canções. Eu tenho pra te contar. Viva, viva, viva. Porque as incertezas que me incomodam hoje são as mesmas incertezas que me motivam a continuar. Talvez, talvez, talvez. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Será, será, será. Mil razões, mil razões, mil razões, mil razões. Mil razões, mil razões, mil razões. Mil razões, mil razões. Mil razões pra seguir, mesmo remando contra a maré. Minhas canções são orações e delas vem minha fé. Mil razões. Eu trago comigo a tatuagem cravada na pele. Define o que digo, sigo meu coração. Sei que quem mais sofre é ele. Pois erro, erro, erro e mesmo assim me entende. Bate, bate, coração parecendo querer falar. São mil razões pra seguir, são mil razões pra sonhar. Mil razões, minhas canções. Mil razões, minhas canções. Mil razões, minhas canções. Eu tenho pra te contar. Mil razões, minhas canções. Mil razões, minhas canções. Mil razões, minhas canções. Eu tenho pra te contar.